3 livre LF. 3000, November 13, autorizado LF, vamos a 92. Externo. Reportará ao. 330, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti, 5526 no transfondo, controle opera 19.35. O Rio 989, diz faça check rádio, intensidade 1 no Clareza 2. Mantenha o ponto de espera. Ponto 755, cheque o trem, livre pouso no 1-0, vento 350 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 3. Livre pouso no 755, pode estar travado. E aguarde pro TAC, vai seguir o Boeing da Gol no 01. Afio. Nós 819, nós estamos voltando. Autorizada Adolfo no Alfa, permanece com a esquerda, decolou 990, nível 330, 5526 no transponder, controle opera 119.35. Vai atingir 4.225. 3.000, o altímetro permanece no 03. Pode dar 3.000. Ah, estabilizado com 092. Completa LR, setor 118.95, bom dia. 895, bom dia, 092. Só aluno, 21.9. Lembrando direito a 21, mais 95. Da Oceanera agora para 2000, autorizado LF, chama estabilizado. Chamarei, meu Deus. Graus com meia dúzia de nós, livre decolar da 1-0. E... Juliette. Divide Alfa, reportando onde foi Juliette, com 975. No 0, no 3, livre taxi, chama para ingresso. 59, 181 na borda, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. Livre taxi, você está no ponto de espera, vende a sua direita no ponto de espera, a torre, 18.95, ajuste, chama 0, no 3, bom voo. E aí, já posso fazer 95, com 23, 179. O Tranquilo, 4 para ingresso, Tatiana. 35384 autorizado, segue o Boeing da Gol. No ponto de esperar, vai chamar a torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. 7 consegue na retaguarda. 1895. Bom dia. Falou. Gol, mano 649 para pushback de acionamento, posição 04. O voo no 649, aguarde. Decolado 141, controle 1 na decimal 35, bom voo. Sinal 35, 2223. Gente, 1759, após a aeronave da companhia na curta final ali, mantenha no 0. Desconsidere a instrução, vai ter que esperar o próximo pouso devido ao desempenho da aeronave decolar da frente. Antes da 7-5 Juliette, voa na 7-5. Voa na 7-5, se cresce Juliette 03 ao portão. Juliette 03, voa na 7-5. O gol no 649 acondicionado após o parqueamento da aeronave da companhia no 03, com a equipe de solo Champertax. Após a aeronave da companhia no 03, né? Livre por estudar questionamento, reportar para o teto no 649. 625. 625, completa final, uma milha do externo, 218.95, bom pouso. 895, já. Torre Salvador, Washington 6225, final do 90. 6225, vento 360 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1 no 0 no 3, livre pouso não no 0. Livre pouso no 0, 25. Tiago Delta, bom dia, informação e curso é a Golf Manatio no meu país. Autorizado, Salvador Manatio no meu país, corredor Xé, 17, direita. 0125 transponder, controle 119 decimal 35, Mike Eco Delta. Na verdade, só consegui entrar o meu. 2? Isso. Acionamento táxi, torre 118 decimal 95, ajuste na 0 no 3, bom voo. Paulo Salvador, TAM 3179, bom dia, informação Golf, autorização Guarulhos. TAM 3179, Golf, confere a guarda de cota, prepare da Elia da Bridge para Guarulhos. Da Elia da Bridge, aguarda a cota. Quer que o Delta prossiga? Copia. Pronto, cota. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 340. Decolando 190, curva direita, da El Leda Bridge, onde irá receptar o UPS 16 até Belo Horizonte, direto Trive, conforme a rota do plano de voo. 5543 no transponder, controle 119.35. Projeto 340 para Salvador, decolando 190, curva direita, da El Leda Bridge, pós-bridge, UPS 16. Belo Horizonte e conforme a rota. 5543 transponder, controle em 1935. Quem sabe o dirigir de transponder copiada? 5543. Cotejamento correto, chame pronto, tiver acionamento 07. Reporta quando pronto. Está no 05, Sereto. Gente, obrigado pela informação, 05 ao portão. Obrigado. Serra Lima, devido ao desempenho das aeronaves, será o próximo após a aeronave da pista principal. 02, New Duna. 1 decimal 9. 2019, 1628. 649 para táxi com 180 a bordo, alternando Aracaju, autonomia 2h45. Livre táxi até o ponto de espera via Índia, sua direita no ponto de espera Torre 1 no 8 decimal 95, o ajuste 10, 13, o voo. Via Índia, ponto de espera 10, 1 8 95 10 13, obrigado, 1649. Paulo Salvador, bom dia, Xané 6225. Xané 6225, bom dia, Alfa Juliette 01 no portão. Alfa Juliette 01 625. A presença da corrida da aeronave à frente, ali mantenho no zero. Alô, Salvador Azul 4234, patrona para pushback, acionamento na 8. Azul 4234, no 08, com a equipe de solo, chama para táxi. Autorizado, chamada para táxi 4234. Sierra Lima, livre decolar da 1-7, vento 060 graus com meia dúzia de nós. Oi, bom dia, voo 1649, pronto, não pode esperar. Bom dia, voo 1759, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilante. Levando Leda então, voo 1759, obrigado. Na Lima, decolado 249, controle 1, na decimal 35, com voo. 0935, obrigado. Voo no 649, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, no 649. Na Lima, decolado na sua escuta, perfil Coral. Papá Romeu, Kilo Serra Lima, bom dia, controle. Contato radar direto Coral, mantém uma centena vigilante. Gente, Lima. Decolado 50, controle 1935, falou. Obrigado, bom dia, 2935. Trip 5384, decolou, se escuta. Bom dia, Trip 5384, submarino NV 190, direto Aracaju, vigilância. Aracaju, vigilância, 5384. 784 da Trip, reautorizado Maceió direto. Muito obrigado, Maceió. Zero, também para nós. Avisado no ILS, o Azul 4299. Ciente, Azul 4299, completa aproximação ILS, 2 milhas do externo, torre 118, 95, bom dia. Azul 95, bom dia. 1649, decolador 52, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, 1649. Leo 49, bom dia. Contato radar na decolagem, direto Leo da Silva para 360, ONU 649. Direto Leo da 360, ONU 649. Mantenha o ponto de espera. Tem um vento aí pro 4299, já? 050 graus com meia dúzia de nós. 50, por favor, obrigado. Dois, três, quatro, após a aeronave da companhia na curva final, ali mantenha no zero. Lembrando agora, fazendo a curva, segue para o sobrevoo. Mata. Gente, Romeu. Uno 4 a bordo, altímetro 1013, livre taxion para ingresso. Uno 759, passa nível 140. Chama agora centro Recife, em 125, decimal 1, bom dia. Gente, solo ao 55, livrou à direita, só 121, decimal 9. 2234, livre decolar, dono 0, vento 050 graus com 5 nós. Livre decolagem, 2234. Lima, aqui em Lima tem uma centena, poderia para o destino, na patrulha 245. Tá livre DCT de, para fazendo a seria eixo para descida. Bom dia novamente. Estarei do 2223, repórter, corrigindo o último série. Decolado 57, controle 19-35, bom voo. 19-35, obrigado, bom dia. Azul 4-2-3-4, bom dia. Azul 4-2-34, bom dia, contato radar direto Jamo, vigilância. Direto Jamo, 2-3-4. Após a passagem da Embraer, Azul, a sua frente, a equipe solta, sai para o ataque. Volto para sair da aeronave da Azul. Estou dando pushback para o ataque. 3179. Outra linha da cola no frente, vento 050 graus com 5 nós. Gente, plano modificado 258, descido em condições visuais e após direção 2500 pés. Infelizmente são destruídos a não autorizar esse tipo de procedimento. Já entramos em contato com a Fera, o mesmo já está agilizando. Por dentro da guarda. 160, chama centro Recife em 133.95. 133.95, obrigado, no mesmo patrulhado. Bom dia, 3304, direto pelo, desça para 4 mil pés, 1-0 no 3 altímetro. Checo Delta, decolado ao 00, controle 19-35, bom voo. 19-35, obrigado. Ok, tente 1-2-5-1, se negativo, retorne novamente. Delta, bom dia, direto Manati, visual na Forte Vejo na CTR. Na de Manati, chama 20 milhas, mas é Delta. da próxima Leda, direto pro Porto Seguro, tá livre. Tente 1260, alterno 288. Saída 2223, passa nível 150, 60 milhas de Salvador. Chega agora em Recife em 126 decimal zero. Bom dia. Eu tô no ônibus, na equipe de Santo Santa Artax. Taxi, tá 3171, Livre táxi até o ponto de espera, via Fátima Cristal Índia, no ponto de espera a torre, 18.95, ajuste no 093, bom voo. Táxi autorizado, ponto 0190, via Índia, torre 985, 093. Bom dia, bom trabalho. Torre 18.95. 1-1-1-8-9-5-3, 1-1-8-9-5-3. Salve Salvador, bom dia. 1-1-8-8-7, informação Golf. 1-1-8-8-7, bom dia. Golf, confere, copia? Copia. Autorizado Salvador, Recife, nível 370, decolador 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, via UP, Whisky 58. 5557 no transponder, controle, opera 1-1-9-35. 1-1-8-8-7, autorizado Recife 370, decola 1-9 da pista 1-0, com curva à esquerda, perfil da Puca, transição Aracaju. Upper Whisky 58, transponder 5557, 1935 ao controle. Ou no 87, cotejamento correto, chame pronto, estiver cancelamento no 03. Afirmou correto a posição, gol no 87. Romeu Kilo Serra Lima, controle. Passa 5.600 a 16 milhas do destino, serviço radar encerrado. Frequência livre, bom pouso. Trip 5384 passa 150 para 190, chama agora Recife em 12685, bom dia. Azul 4234 passa 150 para o 330, chama agora Recife 12685, bom dia. 5052685, bom dia, Azul 4234. Azul TAN 3304, reautorizado para 2000 pés. 1-0 no 3 altímetro. confirme matrículas? Bravo, seu Luiz, que é informação em curso a Golf. Copia? Salvador, Salvador, no meu pé, corredor Axé, 17, direita, 01 no meio, transponder, controle, 19, decimal, 35. Com 3179, decolada 06, controle, 19, decimal, 35, bom voo. 11935, bom dia, 3179. Só convém pela BR, 989. Entre táxi até o ponto de espera, parte principal Índia, ponto de espera Torre, 118 decimal 95, o ajuste 0013, um bom voo. Do radar, vigilância direto posição Leda, sobe para nível 340. Reto Leda para o 340, 3149. Aqui Luiz, que termina o colegiamento, por gentileza, só o transponder copiar a frequência do controle. A bordo, saneamento, táxi, torre 118 decimal 95, ajuste 90 no trecho. Direito no Uno, verifique a transmissão, que estão se recebendo com clareza Uno. Gente, linha decola da Uno 0, vento 050 graus, com 5 nós. Eco Delta, então, frequência livre, bom voto em Manati, chamo para regresso. American 239ers, Cock event, descend, maintain 4,000 feet, altimeter 1013, stay ahead to Duna position. That's correct, clear to altimeter 1013. Juliette Romeu, bom dia, informação em curso, a Golf confirme, parte, pista que decola. Gente, aterrorizado Salvador para a Serra, novembro, novembro, uniforme, nível 105, decola da 17, curva à direita, corredor Axé, restrito a 1.000 pés no corredor, até liberação do controle, 119.35, frequência do controle, o Alfa Juliette Romeu. Adotar 3304. O navio 8-1, decolado 12-1, controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. Chama 119-35, Rio 9-8-1. Acionamento táxi torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 9-0-3, um ótimo voo. Torcida, Mike, Juliette e Romeu. Mike, Juliette e Romeu, liderar. Segue a BR. Afirmo, 118.95, Torre Salvador. 5217, vigilância passando posição Conde, reporte para descida. Mantive inicialmente Salvador na proa, 5217. Controle Salvador, Rio 989. Bom dia, Rio 989, vigilância radar saiu da Adolfo 1 no Alfa. Sua para 330. Ok, Adolfo 1 no Alfa para o 330, Rio 989. Alfa Juliette Romeu para acionamento? Então, chame a torre em 118, decimal 95. Siga. 9083, muito bom dia, Golf, informação em curso, copia 360 para confins. Tá, sim, para Golf, pronto, cópia, 923. Autorizado Salvador Confins, nível 360, VOPZO 10, bridge Epsilon 6, Panin, conforme a rota do plano de voo, decolado 10, curva direita da EL, Leda, bridge à saída. 5565 no transponda, controle 119, decimal 35. Autorizado 360, Confins, Epsilon 10, bridge Epsilon 6, Panin, após conforme no 0, decola, curva direita da EL, Leda, bridge. 5565 transponda, 1935 controle, gol 9083. Gol 9083, cotejamento correto, chamei para o pushback, acionamento 06. Gente, 9083. Uniforme, bravo, novembro bravo, confirma empate, pista que decola. Ciente, o bravo, novembro bravo, aguarde por gentileza, cópia. Mike Juliette Romeu, frequência livre. Bravo, novembro, bravo, copia. A autorizado Salvador, Petrolina 085 é o nível, corredor Axé, decolada 35, curva à esquerda, restrita 1 a 1000 pés, 5546 no transponder, controle 119.35. LS 3304. 3304, uma milha do externo, completa aproximação, torre 118.95. 95, bom dia. E vocês? 2000 livre LS, altímetro 1013. 2000 livre LS, altímetro 0013, para estabilizado, Xanear 6312. 35217, direto pelo, reporte para descida. Tá bom, é, sobremodulou com o Airbus Catan, confirme. 1013. And cleared for a left approach, runway 10, report established. Tá livre, chamarei para o táxi, 1827. Solo, boa noite, sete, utiliza a solicitão, um operador de fim. Ah, sim, eu vou entrar em contato com a Fred aqui. Oi, muito bom dia, Mike Juliette, Romeu. Bom dia, Mike Juliette, Romeu, mantenha o setor, aguarde para o cruzamento. Vai manter, Romeu. Juliette Romeu aproxima para o cruzamento, reporte uma milha no setor norte. Setor norte, uma milha reporta, Romeu. Está autorizado inicialmente o cruzamento da 17? Pode, Mike Juliette Romeu, temos aeronave alinhada, vai decolar da 17, aguarde autorização. Romeu. Cabo que whisky livre. Decolar da 17, vento 040 graus com 5 nós, atenta a estreita de turbulência. Meia Belo Horizonte, direto Alfa Mota. Tem o setor norte, aguarde para o cruzamento. Quem tiver nas próximas terras vai manter setor para cruzamento. 4299. Informa até o Eco Zulu, bom dia, informação em curso Golfo, confirme para a pista que decola. Três, 3304, solo 19, liga direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, tá 3304. O segundo transponder, controle opera 119 decimal 35. Espera. 0263 no transponder, o Hotel Eco Zulu. Puta da torre. O Hotel Eco Zulu, prossiga. Bom dia, Chanel 6312, sinal do SV, baixado travado. Bom dia, 6312, livre pouso não no 0, vento 030 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 3. Pouso autorizado não no 0, Chanel 6312. 1 no 9 decimal 35. Acionamento e táxi é 14, está confirmado pelo Bill. Gente, acionamento táxi é torre 1 no 8 decimal 95. Ajuste no 0 no 3 no voo. Então 3304, livre táxi alfa, porte antes da Juliette. Não, está passando a Juliette, é 3304. Salvador, trip 5297 no quadrado descida. 7000, aproxima para o cruzamento, aguarde autorização. Para informação, mais direto meu, está a noroeste da 17, ok? Gente, a informação que temos é que vai para sobrevoo na Praia do Flamengo, confirma? Firma, inicialmente Praia do Flamengo, posterior litoral Itapuã. Gente, está autorizado agora o sobrevoo do campo, reporte livrando o Mike Juliet Romeu. Vai estar livrando, se autorizado vai fazer o cruzamento do eixo da 10, a Whisky da 17. Positivo, evite sobrevoo da base aérea. Tem sobrevoo da base, autorizado o cruzamento da 10, Romeu. Juliet Romeu, livre ingresso, reporte livrando na Quebec. Positivo. É 312, solo 22, leva à direita, solo 12, um decimal 9. Livre na direita, solo 219, chinelo 6312. Under 664, this is from Salvador Approach, Cockhead, and descend maintain 3000 feet, altimeter 1013, directed to Duna position. Salvador 604, aguarde o início do táxi da aeronave da Golfo. Sete. Let's find your approach and leave contact now tower at 118.95, good morning. 1895, bom dia. Vai, reporte livrando-se para livrar o setor. Na sua permanente até o livramento do setor, se autorizado cruza o eixo da 35. Objetivo autorizado, reporte livrando. Trato, Romeu. Taxi Índia, ponto de espera 1895.0.13, com 987, obrigado. Azul 4299 é o sol, voltamos. Serra Lima, suba para nível 050 e reporte atingindo. Miles final, ILS 10. Roger, continue your approach, stand by for clearance to land. Belo Horizonte, direto trilho, conforme rota 5577, no transponder controle 119 decimal 35. Gente, aguarde, temos aeronave no ILS, o Bravo November Bravo. Aguarde, estimado 3 minutos para sua decolagem. Confira o portal, por gentileza. Control 39, clear to land runway 10, wind 010 degrees with 5 knots, QNH 1014. Clear to land, American 239. Para 2000, inicialmente Duna, altímetro 1014, 5217. Ok, 2000, Duna 1014, 5217. Inicialmente até outra vez do 07. Cara, hotel é com o... Quilo Serra Lima, contato radar a 58 milhas, autorizar direto Duna, chama para descida. Alfa, Juliette Romeu, tem livre taxa até o ponto de espera. O ponto de espera, chame a torre novamente, 18-95, ajuste no 0 no 4 no momento. Ali, mantenha no 0. 9 November, Bravo, livre decolar, dá 17, atento a esteira de turbulência, vento 0 no 0 graus, com meia dúzia de nós. Niner on the ground at 27, vacate to the right, ground 121.9er. We'll clear at the end at point niner, American 239. Todo voo livre ingresso é partindo e pronto no 7. Alfa, Juliette Romeu, eco, volta e retorne, faça um backtrack e curve à esquerda. Bravo, November é Bravo, decolado 1228, controle 19935, bom voo. Controle 19935, Bravo, Bravo, Bravo. Alfa, Juliette Romeu, agora siga em frente, a próxima à direita. Salvador Ground, bom dia, American 239, exit runway for gate 11. América 239, clear taxi, Alpha Juliet, gate 11, AB, gate 08, follow yellow vehicle until gate 11. Roger, Alpha Juliet to gate 11, and we will pick up the follow me truck at Abeam gate 8, American 239. Firmado, litoral norte. A gente tem 09 para decolar, mantenha o setor, aguarde para seguir litoral norte, o Max Juliette Romeu. Aguardando, Romeu. Boa noite, 87, livre decolar, dá 10, vento 0, 20 graus com 7 nós. Livre decolar, dá 10, boa noite, 87. Bravo, não vamos bravo, tá em subvigilância. Restrita no meu pai, eu bravo, bravo. Afirmo. Vamos tráfego, posição 10 horas, rumo sudoeste, uma fazão 72 a 2010. Alô? Vítima até em 2000, tem condições de curvar a esquerda e ingressar na sala. Ok, tá livre a aproximação final visual ILS pistão no zero. E chame agora a torre 118.95. Ok, esquerda, condições visuais, vai chamar a torre 118.95. Novamba Bravo, sobre manter nível 0.95. Bravo. Nível 320, seu peso 107, decolada 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. 5574 no transponder, controle 119.35. Chupa controle 1935, 1887, obrigado, e até daqui a pouco. Torre, o mais direto não é o visual com o voo que decolou. Autorizado o cruzamento da 10, tem que ter turbulência. Autorizado o cruzamento. Reporte livrando o eixo da 10, Mike e Juliette Romeu. Boa tarde. Defeito Station 6, cliente Lancer Runway 1-0. Back to the operation. And the 6-4. From callback established in the localizer, American 980, aggression under 664. Thank you, sir. Controle, Salvador, bom dia, 1887, decolou na Fuca, passando 2000. 1887, bom dia, contato radar direto, posição Jamo, vigilância. Ok, direto Jamo, 1887. A gente livre decolar da 10, vento 050 graus, com 5 laços. Direção, livrando o eixo da 10. 5217, execute aproximação perdida, suba para 2000, chão e controle 19.35. Está em condições de pegar o pulo, tá com o cenário lá, vem com o do solo. Tem condições? Temos. Gente, vento 050 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4. 52 na 7. É. Para 3.000 com 1 no 0 no 4, quilo Serra Lima. Voo decolado aos 3-1, controle 1, na área decimal 3-5, bom voo. Área 9-3-5, obrigado, Papelar. Salvador, o ATEC Zulu, decolado com destino a Porto Seguro. Ok, Papai Uniforme, até o Eco Zulu, controle ciente, mantenha-se visual, confirme nível que foi autorizado. Mil pés, senhor. No mil pés, o até o Eco Zulu. Juliette, Romeu, chame controle 1 lá, decimal 35, bom voo. Mike, Juliette, Romeu, controle 1 lá, decimal 35, bom voo. Chamar a controle, Romeu, grato. 5217, salva 33, leva à direita, som 1, 21, decimal na área. 219, 5217. O Boeing da América vai ingressar agora na Juliette, após a passagem do mesmo, já está autorizada. Ok. Trifico 297, Alfa Kilo, remota 0343, quando lá atende ao sinalizador. Eu, está sob vigilância, confirme nível autorizado. Rumo 05. Rumo 05, Nanook, submantenha visual direto, reporte nivelado. Alfa Juliette, Romeu. Roger that, complete the left final approach of runway 10 and contact the tower at 118.95 under 664. Did you copy? This 664 contact tower at 118.95. Tower Alpha Romeo 664. And 6664, report outer marker. Outer marker. Serra Lima, controle reautorizado 2000, livre LS pistão no zero, direto Duna, chama estabilizado. Quilo Serra Lima. 2000, vai chamar estabilizado, Quilo Serra Lima.